fighting again. Yeah. Só vence que aprende a perder. Saber perder te faz aprender. Aprender é o que te faz crescer. Crescer é tão bom quanto vencer. Gente, é dor e é glória. É todos campeões e campeões, muita luz na trajetória. Cada gota de suor reflete o mundo, países, culturas, valores, famílias, quilômetros, milhas e trilhas inexploradas. Novas possibilidades na estrada. O ineditismo é combustível e não custa nada. Todas as derrotas são crescimento pra alma. E se não for dessa vez, é mais treino e mais calma. Essa é pros que sustentam o fardo. Se torna a tua melhor versão e mostra o que tava guardando. Só vence que aprende a perder. Saber perder te faz aprender. Aprender é o que te faz crescer. Crescer é tão bom quanto vencer. Crescer é tão bom quanto vencer. Aprender é tão bom quanto vencer. O coração nunca engana. Campeão busca mais do que grana. Campeão busca mais do que fama. Todo mundo é campeão quando faz o que ama. Ei, o coração nunca engana. Um campeão busca mais do que grana. Campeão busca mais do que fama. Todo mundo é campeão quando faz o que ama. Vencer na vida não precisa competir com alguém além de si mesmo. Esse é o termo. Ser melhor do que hoje mais cedo. Viver a vida sem medo. Trabalhar com o que se ama é mais do que emprego. É o dia inteiro pro seu governo. A gente não para nesse tá enfermo. É desde berço. Respeite nosso valor porque nós não temos preço. Só vence que aprende a perder. Saber perder te faz aprender. Aprender é o que te faz crescer. Crescer é tão bom quanto vencer.